negar. Se a minha vida foi sofrida, sei que eu posso mudar. Não vou me entregar. Não vou me entregar. Se a minha vida foi sofrida, sei que eu posso mudar. Pro ataque, segura o baque. Sou titulada, tipo assim, majoritária. IDF é minha sigla, atitude feminina, meu estudo é fac. Então por qualquer um, não aceito ser julgada. Se olhe no espelho e limpe antes sua cara. Só por eu ser mulher, quer pisar em cima. Chegou a minha vez, vou fazer isso na rima. A idade da pedra já passou. O homem das cavernas não existe mais, morou? Sei que sou protegida por um ser celestial, que guia meus caminhos me afastando do mal. Que justiça seja feita, cedo ou mais tarde, e que no futuro se ajoelhem os covardes. Escuta esse recado, vê se não dá mancada. Quem diz está com tudo, às vezes não tá com nada. Te digo, sou quem sou e não quero mudar. Se eu tropeçar e cair, vou saber me levantar. Não perca o seu tempo tentando mudar minha mente. Ei, vê se não me amola, que eu tô seguindo em frente. Se minha vida foi sofrida, sei que eu posso mudar. Não vou me entregar. Se minha vida foi sofrida, sei que eu posso mudar. Tô procurando uma saída pros problemas, que não são poucos. Tá todo mundo perdido, agindo feito louco, procurando a causa. Eu, causador da violência que gera tanta dor. Trabalho o mês inteiro e nem vê a cor do dinheiro. É difícil acreditar, fé em Deus que um dia tudo vai mudar. Atitude e informação é o que faz a diferença das mulheres, de toda uma nação. A vida tá de tola, acha sempre que tá certa. Não respeita a diferença, não aceita a nossa crença. Não dá pra aguentar, mas não pare de lutar. Vai em frente, minha amiga, a história vai mudar. Não vou me entregar. Foi sofrida, sei que eu posso mudar. Não vou me entregar. Se minha vida foi sofrida, sei que eu posso mudar. De saia calça ao salto, sou Cris aos palcos, mostrando ideologia de mulher guerreira. Mais uma preta que luta, se esforça. De sábado a segunda-feira, não tô de bobeira. Falam mal de mim, besteira, não tô nem aí. Apunhalada eu já levei, mas me levantei, me recuperei. Tentaram até sugar o que eu conquistei. Atitude, lembranças, não sai da mente. Depoimentos, verídicos, dor que na pele a gente sente. Violência não, eu luto contra a opressão. Experiência de vida que já foi sofrida. Várias mulheres espancadas, muitas noites mal dormidas. Não apontamos só problemas, sim trazemos a solução. Seminário, minas da rima. 4 dias de reflexão. Foi sofrida, sei que eu posso mudar.